Da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó, Hi-Fi. Chifrada. O sonoro do momento. Aqui. E é pra gente começar, Santa Isabel, assim, ó. Do jeito que os seguidores gostam. A evolução chegou. A evolução chegou. A tecnologia Hi-Fi continua sendo uma forte marca do Búfalo. Luzes! Muita luz! Fósforos. E muito som. Agora clique, ó, vaquinha, agora faz assim, ó. Apaguem a luz. Escurinho, vai. Apaguem a luz. Escurinho, vai. Quem tá feliz, bota a mãozinha em cima. E quem vai chegar em casa muito chapado, bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha em cima, na palma da mão. Na palma da mão, na palma da mão. Na palma, na palma, na palma, na palma. Oh, quente, e hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu, mexeu, para voltar. O solinho, o solinho, vai, solinho, vai. Solinho do animal, solinho do animal, solinho do animal, solinho do animal, do animal, do animal, do animal, do animal, do animal. Ei, infiel, eu quero ver você morar num motel. Estou te expulsando do meu coração. Assuma as consequências dessa traição. Só pra quem é sincero. Ei, infiel, agora ela vai fazer o meu papel. Daqui um tempo você vai se acostumar. Aí vai ser ela que vai enganar. Você não vai mudar, ei, infiel. Quando não merecer, hoje sonhei com você. Precisei acordar, era tudo tão lindo. Até recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você, isso faz doer. Nem imagina o quanto quero ver você. Sei que não posso me apaixonar, nem demonstrar o meu amor. Fingir que o nosso amor nunca aconteceu. Isso me confunde, amor. Você nega pra você, vai negar pro nosso amor. Vem mais uma pra galera! Vem de lá, vem de lá, vem de lá, vem de lá, vem de lá, vem de lá. Oh, oh, oh, oh, oh, bate, tchau e bênção. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bora, meu super ousado! Equipe 5. Amor, quem não me ama é palha, tô fora. Finge pra meter na cama. Hoje tá todo mundo no curral, meu irmão. Se avante, vai. Alô, meu amigo Barão. Querem nos afastar. Beijão, língua gente, né, Barão? Obrigado, garoto. Olha o meu amigo Quiabo também, a língua gente. Todos querem pôr. Carlos Sonic, meu irmão. Querem nos afastar. Obrigado, Carlos Sonic. Você e toda a galera aí, meu irmãozão. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só você. Eu quero só você. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Chifrada vai pegar, se demole no curral. Cuidado com o bufalo do Marajó. Cuidado! Cuidado com o bufalo do Cuidado com o animal! Cuidado com o Marajó. Cuidado com o bufalo do Marajó. Dá-lhe chifrada! Chifrada, chifrada. Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Dá-lhe chifrada! Chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada, chifrada. Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Desce com a bunda batendo no chão. Júnior Magnata também tá aqui com a gente. Obrigado, Miguitinho. Toda a nossa GDB também, valeu, garoto! O parceiro Felipe, a sua primeira dama Carol, o André também com a gente, o Angolano da Nike, o piloto também, o Prêmio, toda a galera da Nike! Alô, meu amigo! Alô, Carlinhos! Açougue e bons amigos! Deixa ela pensar que eu tô na Bahia, deixa ela pensar que tô onde tem que o bonde junto na máxima, os cria pensou besteira, os menores. Juninho da Jamaica! Falou, que é bacana, não acabou que. Ao lado do barãozinho da. Vida, joga bonito, cheio. Sempre na evolução! A evolução! Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. DJ Paulinho da. Um abraço com todo carinho aí, a família CDD! O doido, meu amigo Mozão, palhaço também, o Orelha. Exatamente. Paulinho rouba a cena, tá no quintal da casa dele, meu irmão. Mas esquenta mesmo, pra não vir de aparência. E o cilindro é de compensa, mete breve. O meu vizinho já virou bola de neve. Carro liga leve, tá gostoso de se conseguir. Eu penso no sol e não cai. Bora espetacular! O animal vai te ver. E é espetacular. Qual é a parada, meu irmãozão? Tamo junto e misturado hoje, Santa Isabel, né, garoto? Junto e misturado, Demisson! E como sempre, você contagiando todo esse vovô maravilhoso que chega aí no Jurunense a viver de perto a nossa evolução. Meu parceiro, grande Felipe Farias, ali com a gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado, viu? Você e também a primeiríssima dama. Ali, valeu, Nenê, minha equipe Pressão Total. Randalhão Daniel enlouquecendo tudo. E Juninho da Yamada e a primeiríssima dama, Sueli 5.0. E também o meu parceirão, grande ele, Carlos Sonic. As bobinhas! Eita, Gudinho, vamos nessa, alô de mão, vamos lá, vamos. Alô, Marquinho Belém, vamos lá, Marquinho! É na pressão! Joga a mão pra cima, é o badalação, esse é o clima. Joga... Meu amigo Max segura o talhão. Joga a mão pra cima, Bufalo. A Big Ben tá aqui com a gente, obrigado, Max. Mina, que evolução. Alô, Bambam. Só no clima, ostentação, é o MC Dourado. Com... Um grande abraço pra você, meu irmãozão, ele, o Vini. Não tem garrafa de tequila, bom. O Kenny da Grandes também tá aí com a gente. Vejo, valeu, papai. Dançando e o Neto do Cachorro, louco. DJ da Lã, mandando a melhor. Cachorro, né? Vai, alô, cachorro. Mulher Marajó, levanta a mão pra cima, a festa tá dominada. Olha o animal. Animal vai te dar uma chifrada. Chifrada. DJ Mauri, um exemplo de DJ mulher do Pará. Bora, Daniel, grandalhão. Pela retaguarda. Alô, Mauri. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. É o badalação, esse é o clima. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Eu falo do Marajó, eu tentando pra cima. Parceiro Artemio ali com a gente, é o Artemio! Os nossos motoqueiros fantasma ali com a gente, obrigado pelo carinho. Olha, sem gelo, meu irmão, pelo amor de Deus. Ei, Lucas, homem das cortesias aí com a gente, obrigado, Lucas. Um abraço pra você, viu? Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora! Rola, bonequinho! As novinhas ficam loucas quando a gadalha picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Alô, Mauri! Toma bicoda, toma bicoda. Darlene, o seu grande amor, Jota também aqui com a gente. A Vinha, Romário, Pedro, o Jefferson, o grandalhão do Búfalo. Pode vir com uma bazuca. O meu parceiro Denis também, risadinha, tá aí com a gente. DJ Alessandro Isabelino. Que deixou ontem com a gente, garoto. Ei, bandida. Júlio Galeno. Presa. Grande abraço pra você. Paga pra piar. O Viquitinho da GDB. Bebe de montão. Arreia muitos baldes. É um ninho. Os mega maluquinhos americanos também. Vontade, DJ Ellison e Juninho. DJ Davidson e Nandinho. Aí novinha vai descendo gostosinha. Pop live no comando. Minha águia dá o gritinho. Toma, bicada. Toma. Alô, Jorge. Brasil. Bicada. Toma, bicada. Toma, toma, toma. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinha é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais, mais. Daquele jeito, chefe é chefe, né pai? Chefe é chefe, né pai? Depois que empurra uma vez, a piranha pede mais. Chefe é chefe. Tantos sorrisos por aí, você querendo me... E o quê? Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não. Eu sou minha amiga Suelizinha. A nossa professora. Bateu na nossa... Aí, Guajer! Obrigada pelo carinho, Sueli. Para a professora lá do sul do Brasil. Viu, viu, viu, viu? Brasil. Meu amigo Barão, ele é a bandinha, vem de boa ali com a gente, lá vai lá, vai a bandinha! Tô sabendo de tudo, tô lendo seus recados, minhas fotos que você curtiu, tô seguindo você. Meu amigo Gerson, e o Marituba com a gente. Amigo Max também. Valeu, Hugo do Morro. Meu parceiro também, o Bruno, tá igual a gente, meu irmão. Darley, um grande abraço pra você, garoto. Meu amigo Andy também, os tripulantes. Sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo. E o Rodriguinho da equipe? Eu não duvido, não. Rodriguinho do Leão. Os Lobos da Noite. Galera de Americanos chegando pra curtir o animal hoje, juntinho com a galera da Baixada. O Valve, Gabriel, Romário, Carlos, o Felipe Safadinho. Tantos olhares me olhando e eu quero. O Andinho da marca. E a sua primeira dama, né? Curtindo aqui a evolução. Bateu na nossa porta, a sorte é nossa. Para meu bom valor! Sem ti, eu vou mesmo endoidar. Vou ficar. Debinha da evolução também da página. A evolução. A evolução. Você, amor, eu vou estar perdido. Bora, amigo do André! Dona Thaís também, meu amigo Boca! E a primeira vez. O meu amigo Pascoal! Me confesso todo dia e te penso. Meu amigo Pardal, pode crer, tamo junto! Se te vais eu enlouqueço, coração bate no peito, só tu sabes como dá valor, mas tu és. Olha o Jota dos moleques do Conceito! Fica sonhando já aqui na evolução, obrigado, hein? Minha, porque tu és o meu vício, meu vício. Rodrigo Olheira! Meu vício! E toda a família, João Palados também, valeu! Vício, pega o bala do grau, Edivan! Super Angra e a dona Vivi! Fernandinha, Gutinho das Angues também! Meu vício, um grande abraço pra vocês! Vício, valeu de montão! Meu vício, tu! Juninho e Amália, a dona! É ali, né? Que é impressão! Pode crer! Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo escondido que tem do teu pai. E a mãozinha vai pra cima, mãozinha pra cima, gira, gira, gira, gira, gira minha luz, girando minha luz, girando minha luz, girando minha luz, girando lacinho, giro lacinho, giro lacinho, gira. Girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando aí novinha vem no embalo, e no final da festa eu te pego no meu. Gira! Girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando as mãos pra cima, vai girando, girando, girando aí novinha vem no embalo, e no final da festa eu te pego no meu. E toma no DJ! E doido o bagulho, meu irmão! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, Carlos Sonic, é aqui no animal, meu irmão! Tecnologia! Zero! Agora o bagulho vai endoidar! Bagulho doido! Agora o bagulho vai endoidar! Bagulho doido! Agora o bagulho vai endoidar! A última trombeta! É, queria, eu de Camargo dentro da periferia, soldado no bolso rodeado de bandida. É o animal da pressão, em Santa Isabel! Falou! O Capitão Caverna também tá aqui com a gente no animal! Ai, ai, ai, ai, ai! Obrigado com todo o carinho, meu parceiro, David Absoluto! Absoluto aqui no animal, Juninho Castro também, o meu grande amigo Bruno Breno, Dona Tatá, o Rodriguinho da equipe 5 tá aqui com a gente, David Absoluto e a Dona Vanessa, curtindo o animal. É um MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa, roça, faz um piru nela que ela gosta, roça, faz um piru nela que ela gosta, piriquita, piriquita, piriquita, piriquita, piriquita, piriquita, DJ Emerson. Lucas Souza, Clebinho, mal falado. Juninho da Jamaica sempre aqui no som que eles são valor. A evolução! Tempo gera. Olha o vereador Pãozinho, tá aqui com a gente. Ele é a primeira dama, Kelly Freitas. O Pelé, o Lucas, o poeta, o Bruno dos Meios também. Alô, Marcelinho. Alô, Renan. Motoqueiros fantasmas, né? É de grego. Alô, Iai! É com a gente, o meu amigo Piranha do Passinho. Bora, espetacular. O Heitor dos Fracassados também, o Neto dos Loucos já na área. Michele, a sua parceira Carla. Do morro, meu irmão. Vai, garoto. Na condição, estourei logo o Xandão. É de nego tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas que absurdo, ela de vestido curto. Não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som já vai ter tuba. Se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave. Vem com nós curtir o baile, é as valete que comanda aqui. Olha o meu parceiro, irmãozão Lucas! Joga bonito! Alô, Lucas! E toda a nossa Joga Bonito, deixa ontem com a gente aqui no Animal! Obrigado pelo carinho, irmãozão, tamo junto! Apareceu, minha irmã! Alô, Sandrinho! DJ! Gostei da foto do perfil do grupo! Belense! Meu amigo Dig também tá aí com a gente, o Dig. Tá na mão, porque ela quis se divertir. Mas o Santiago também. O Dig e a Dona Lena. Um grande abraço pra vocês aí. Valeu de montão, lutão aqui no Animal. Tava no fluxo, avisando a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Chifa. Alô, nego, bala do grau. Chifa. Eu sou safadinho, te jogo na parede. Bora empurrar. Joga a mãozinha pra cima. Só quem vai acordar depois do meio-dia amanhã. Pra cima. A torcida do Paysandu. Pra cima. A torcida do Clube do Remo. Pra cima. Joga a mãozinha pra cima e grita. Mais uma no Carlos Sune, mas primeiro. Joga a mãozinha pra cima e grita. Essa é lá do fundão. Sony DJ Carlos Sune, que? Fala, meu amigo Renanzinho. A GDV ainda comemorando o aniversário dele, minha irmã, é muita gelada, muito uísque. Um abraço aí, o Ailton Pressão também, o Thaleson Luan, da família Rouba Cena. Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. E aquela bela história, né? Quem não sente saudade de ex, bota a mãozinha pra cima. E quem já ficou com a ex aí, bota a mãozinha em cima. Bora, Gurgi, então! Daquele jeito! de vazar. Todo dia, toda hora. Bota a mão pro alto aí, caralho. Tá tudo lindo. E se falou de putaria, mano, eu canto e não brinco. Dá um grito, a mulher que não tem saudade do Hermarinho. Então vou te dar um papo, vê se não se explana. Dá um grito, a mulher que se garante na cama. Bagulho é louco, eu canto e represento. Dá um grito, a mulher que se garante bebendo. Que saudade da minha ex. Porque, caralho, com ela não tem caô. Fala, meu amigo Dedê! Vai, com ela não tem caô, e eu canto na moral. Eis é o caralho, eu sou mais a minha atual. Vai. E se for da minha ex. Bora que é. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinho é bom demais. É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Ela grita, ai, ui. Ela grita, ui. Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. É, meu irmão, chefe é chefe, né? Não tem jeito. Alô, Júnior dos Magnatas! Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vem, vem. Tá tranquilo, tá favorável. Isso diz a Bel, garoto. Tá tranquilo, tá favorável. Vem que fica um trabalho também da Vila do Carmo aqui com a gente. Juninho da Jamaica, meu irmão. Barãozinho da Joga Bonita. Tá girado no tal, girado no olhar. Parado no tempo, não posso ficar. Girava o volante do golfe da mão. Agora vou virar o volante do Jaguar. Tira a placa, tem porra aqui. Olha o meu amigo Marcão, meu irmão. Já tá o papo de um setor dele. Não ia faltar essa de maneira alguma. Tira comentário, tira postagem, tira comentário. Olha pra todos os recalcados. Olha pra aquelas vizinhas fofoqueiras. Pra quem desacreditava de nós. E fala. Pode estar suave final de semana. Tá tranquilo, tá favorando. Tá tranquilo, tá favorando. Tá tranquilo, tá favorando. Vai, um beijinho pro Zé Calcado. Tá tranquilo, tá favorando. Tá tranquilo, tá favorando. Tá tranquilo, tá favorando. Vai, um beijinho pro Zé Calcado. Bora, Jeguinho, bora, Jeguinho. O empresário Felipe e eu sou a primeira dama. Alô, Carlinha do Açougue, meus amigos também aqui com a gente. Alô, meu amigo André. O Angolano Piloto. Também meu amigo Breno tá aqui com a gente. Toda a galera da Nike. Dieguinho da Zangue. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Tá tranquilo, tá favorável. Vem. E aí, GG Cedu. Esse é meu guitarra. Alô, tô... Bora, falso. Vem. muita calma nesse momento. Olha a falsidade. Olha o meu amigo Marcelinho, o Renan também tá ali com a gente. Valeu, Renan da Farra. O Gleicinha sagaz. Tô vendo. É o Renan do Rimo. Várias danadinhas no contatinho do bar. Várias danadinhas no contatinho do bar. Várias danadinhas no contatinho do bar. Então vai, vai, vai, vai, vai. Aqui é o MCPH. Você faz ela sentir prazer. Quando ela se contrai, uma sujeita deixa com gostinho de quero mais. Para as danadinhas no contatinho do pai. Para as danadinhas no contatinho do pai. Chegando o aniversário do Carlitão, dia 14 de agosto, lá no Recreio de Aranhandeua. Muitas atrações pra galera, meu irmão. Dia 14 de agosto, o bicho vai pegar. E o que é melhor, Davidson? 50 mil churrasco de graça pra galera. Afinal de contas, o homem é maluco, ele enlouqueceu. Alô, Carlitão! E aí, Grecinho? E agora? As danadinhas no contatinho do pai. Olha, Sofia, os nossos amigos, Maica, Sara, Marquinhos e toda a equipe tá perto também aqui com a gente. O Lucas da família. Relíquia. A farmácia do Relíquia. Ela sente prazer. Toda a galera da moto do. Gente! Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. Daquele jeito! Olha o quarteto aí, meu irmão. Carla, Carla, Carol! Vem com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço pra você. E aí, Sandrinho? Vou pro baile procurar o meu negão. Vou subir no palco. E a Debinha da evolução dos empresários do Cansanheira, com a gente. Vou passar. Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar. DJ, aumenta o som. Eu já tô de sainha. Alô, Pet! Nossa amiga Bruninha também tá aqui com a gente. Alô, Bruninha! Borracho, tua mina, do comprador no mirante, outro no muro da esquina. Da primeira tu já canta, eu não vou falar de... Bora, meu amigo Barão! E homem gostoso! O Bambam também! Vini está grande, está aí com a gente. Alô, Bilha! Maestro Billy, meu irmão! Homem gostoso, vem que vem, quero de novo. O Pedrinho já vinha me descer, os moleques do conceito de Castanhal. Só você, se elas ficam caçoninha, eu faço o homem enlouquecer. Por favor, essa luz aqui, o responsável pode apagá-la. Essa luz aqui, Vaguinha, essa luz aqui. Por favor, essa luz aqui, isso. Quem gosta de fazer fumaça? Eita, meu irmão! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Subtech and we saw, we gon' say, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, say, oh my, so we actin' too bold. Take a seat, hope you're ready for the next episode. Hey, ai rapaziada, só os usuários. Everyday. Canta comigo agora, no ritmo lentinho. Vem, que vem, oh, oh, oh. E o gerente Rubiló tá ali com a gente, Davidson! Um abraço, muito carinho, Rubens! Tá chegando a turnê, meu irmão! Que doideira! Que doideira, me deu uma louca, vou abrir a boca e falar do preconceito. Ai, meu Deus, tô sabendo mais uma do Belém. Pensei tudo que passa e do que passa, meu orgulho. Com... Ele que é o azar. Eu gosto muito. Se tu não gosta, tudo bem, é direito seu. Não vem discriminar o direito de fumar, que é meu. Fumo, fumo mesmo, assumo pra você. Um eu nunca vi ninguém morrer. Como pode fazer mal? Me deixa feliz. Se eu experimentei foi porque eu sempre. E agora? Se sou assim, não depende disso. Se eu sou assim, eu tô de bem comigo. Se você. E as meninas por ali com a gente, arrebentando tudo. Um abraço, muito carinho, valeu. Alô, Vaquinha! Não, pense nisso, brother. Cai na Sazaki tá louco hoje. Leva o uísque e... O Fabinho Saraiva também, o novo integrante aí da equipe, joga a... A lua cheia, clareia as ruas do Capão. Acima de nós, só Deus humilde, né não saúde. Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom. Esse frio tá de foder, terça-feira é ruim de rolê, vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará. O cheiro de fogueira vai perfumando o ar, mesmo céu, mesmo sete, no lado sul do mapa. Olha o amigo rap pra alegrar. O rei da lasanha também vai com a gente. Me chamam Brau, maldito vagabundo, mente criminal. Porque toma uma taça de champanhe também curte. Disparatinado, tubaína, tutti-frutti. Fanático, melodramático, bom vivão. Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam. Bora curtir que tá bom demais, meu animal. Fala feio. Aqui em Santa Isabel, Josia. Pau no seu cu, 3-3, sou sofredor, odeio todos vocês. Tem de artes marciais, meu Deus. Você está diante da maior estrutura musical do Pará. O Búfalo do Marajó. O maior espetáculo sonoro do momento. Diferente, vai. Só na manha, vai. E agora? DJ Vassoura, a carreta Bradock também. Alô, Ruivinha, seguidora do Búfalo. E a Débora também aqui com a gente. Está desconsiderando o negócio. Eu digo gerente do Golfe Entrevido aí com a gente, valeu gerente! Valeu! Olá, Sara! Esse bicho tá desconsiderando o negó. Esse bicho tá desconsiderando o negó. O negó é cabeça de gelo. Bora curtir! Meu amigo Nenê, bicho. Grande Nenê. Pra me curvar. É, equipe pressão total aí com a gente. Rompendo fronteiras. Olha, Nenê. A galera de americano. Eu vim para conquistar. Quarta-feira. Boca Jubinha. Fogo na Babilônia. Quinta-feira, nossa onda é lá no Curuçambá, meu irmão, no São Francisco. Fogo na... Sexta-feira, Maracanã. Olha. Sábado, a Maitetuba. Domingo, Davidson. Olha! Domingão, vamos a ser o Rio Maracapucu. Esse mesmo. Só atravessando, né? Esse é bom demais. Meu amigo Alisson! Alô, Alisson! Alô, Lobo! Galera da pedreira aqui com a gente, doidando tudo também. Tá desconsiderando o negócio. Tepinha da evolução. Aqui no ladinho. O negro é cabeça de gelo. Bora, meu super ousado. Cabeça de gelo. Alô, ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Ela veio quente, hoje eu tô fervendo. Quer desafiar? Pancadão Black System. Eu tenho que mostrar o balé do bate com ele, pé. Baile de favela na Marconi. Baile de favela. Só faltou o bolo, né, boca? É o aniversário do cara hoje, ele tá comemorando aqui com a gente! Parabéns, meu amigo Boca, tudo de bom, felicidades, garoto! Muito obrigado por escolher o Búfalo pra comemorar seu aniversário, viu? DJ Fábio também tá aí com a gente, ali com Maria do NASA. Marconi, baile de NASA do Ré. São Rafael, né? Baile de favela e os menor preparados. Bora, Fábio! Já ligo Maria do Marcelinho e o Renan da Vara. Pode crer. Baile de favela, São Rafael, né? Baile de favela e os menor preparados, tudo pra dançar com ela. Demais, é um animal! E doidando tudo em Santa Isabel! Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. Olha meu estimulante! Eu tiro e estão no setor! Não ia, chora, novinha, o que tu queres? Eu tiro e ela pede, digo não e ela chora, novinha, o que tu quer? Beto da Max, o cego da Max, o alemão da Max, o neném da Max e a sua primeira dama da equipe da Max. E não pra tocar, vou botar, meu paredão pra tocar, vou botar. E a nossa conceituada, professora Suelizinha aí, meu irmão. Para Carlos Sol, ele siga o mundo seu amor já tô cansado. E agora a Suelizinha do sul do Brasil, eu, boto de novo. Meu amor, eu vou chorar. Vou botar, meu paredão pra tocar. Suelizinha do sul, vou botar, Brasil. Meu paredão pra tocar. Vou botar. Falou. Olha o Missu do Brasil, de mano, um grande abraço. O parceiro Michelzinho, grande Michel. Internet aí com a gente. Ele ali. Um abraço pra vocês aí, viu? Arrebentando, Evolução. Rebola então, vem entrar na roda, eu quero ver você dançar. Rebola em cima, menina, rebola embaixo. Essa mina é um esculacho, não para de rebolar. Rebola, rebola, bola, menina, rebola, bola. Já que tu diz que rebola, eu quero ver você dançar. Rebola, bola, bola, bola, bola, bola. Trava em cima, trava embaixo, eu quero ver representar. E bota a mão no joelhinho, rebola, bola. E vai descendo devagar. E acertando o quadradinho na batida. Eu quero ver você sentar, sentar, sentar. E bota a mão no joelhinho, rebola a bola. E vai descendo devagar. E acertando o quadradinho na batida. Eu quero ver você sentar, sentar, sentar. Já que tu diz que rebola, então vem entrar na roda, eu quero ver você dançar. Rebola em cima, menina, rebola embaixo. Essa mina é um esculacho, não para de rebolar. Vamos aqui, Vim Maurinho e Fortaleza também, tudo junto e misturado hoje. Eu quero ver você. Alô, meu amigo Tabata! Bola, bola, bola, bola, bola, trava em cima. Eu, Maurinho, hein? Baixo, eu quero ver representar. E bota a mão no joelhinho, rebola a bola. E vai descendo devagar. Olha o meu parceiro deles, risadinha! Alô, Alessandro Isabelense! Delano lançou mais uma pra todas as novinhas. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta. Ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. Pra todas as novinhas. Pra toda novinha, pra toda abusada, pra toda safada, vai lá e só vem ela, quica, ela trava, para, na ponta ela fica. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para. E trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. E agora, Sasaki, meu irmão! Luan, Luizinho, Rael, o Menezinho também, os nossos lobos à noite, de americano, alô, Big Tino e a GDB! Delano lançou mais uma pra todas as novinhas. Eu tô lançando mais uma pra todas as novinhas. Ela quica, ela... E a nossa pressão total, bicho! Ela fecha na ponta. Tá desde ontem, Juninho, juntinho. Obrigado, meu grande parceiro. Nenê da pressão total. E obrigado por estar juntinho. Inclusive, obrigado pela camisa, viu, Nenê? Falou, meu amigo Artemio! Olha o Luciano saudade, ainda sempre embora que amo. Juninho e Amália, dona Guerra e Bressão. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela... Perto dos lobos também, obrigado, Neto. Ela quica, ela para. O papai do ano, garoto. Abre, alô, Guinness da Grimes. Bora, maestro Billy, alô. Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor e ver TV contigo no meu... Os motoqueiros fantasmas ali com a gente. Vou sentir o... Júlio Galeno e a primeira dama. Não me deixe sozinho, eu sou vida louca. Quando eu pego o teu olho, eu parto assim, me beijo na boca. A luzinha dançando, acabo não se acabando. Falou, meu amigo Max dos Feios! Quando pausadia, eu me jogo no mundo. A noite madrugada vai ter cachorrada, é amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei que a mulher é a criptonita que me enfraquece. Amor, fica sozinho da caô. Vê se me entende, por favor. Eu sou do jeito que eu sou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Amor. Bora, Alisson! Sozinho da caô. O Alisson da Pedreira. O Lobo também tá aí com a gente. Alô, se você Lobo. Demora, eu vou. Se você demora, toda a galera, meu irmão. Eu vou. E o Pancadão. Suba! A Marlene tá aí, tá? Alô, minha amiga Marlene! Ei! Nossa, obrigado pela presença militar. Raparigueiro, tá só. Lindo bom. Fala, Marfrutas! Amor, eu gosto tanto de sentir o teu sabor. E ver TV... Juninho Amada! É bom demais, amor. Luciano, tá aqui da Subarão. Valeu! Me beijo sozinho. Olha o Mike, louca. Da equipe dá certo também. Assim, me beijo na boca. E a Pituca, a do... Larissa. É uma música acabando. Eu libero a tequila, o uísque, a novinha já vem rebolando. Quando faz a dia, eu me jogo no mundo. A noite de madrugada vai ter cachorrada e amor vagabundo. A festa na suíte, alivia o estresse. Eu sei Júnior Galeno. Quem sabe canta com a... Está ali com a gente. Amor. Vou registrar todo mundo. Olha a Debinha, bicho. Esse tá gata, viu, Debinha? Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. Se você demora, eu vou. André! Alô, Thaís! Hoje é aniversário do Boca, viu, Darlan? Ele tá comemorando aí com a companhia do André. Se você demora, eu vou. Aniversário dele, vem comemorar com a gente no Animal. Parabéns, viu, Boca? Obrigado, irmão. Alô, Carolzinho. Você, o maridão todo mundo aí com a gente, viu? Chama um abraço aí também. Aqui na minha aula. O meu parceiro Fernandinho, que por sinal tá no berço desde ontem. Nazareno no Red. Olha a Priscila, mais loira. Nossa, a equipe dá certo. A Sara, o Mike. Agora a equipe dá certo. O mundo tá volta, se olha eu por cima. Continuo apaixonado, mas agora pela vida. Pra aquele ser preso, criei um drink irado. Levanta o copo. DJ, produtor, cantor Alessandro Isabelense, já que no circuito não me ligou. Atenção, Nildão. Me deixa só. Não sou pro de amor. Leonardo, Palho Pressão também, o Danilo CH e toda tropa do maestro, meu irmão. Atenção, atenção. Pode crer, garoto. Pega um litro, completa a sua dose. Copo pra... Bruninho nos fez. Prepara, prepara. Mistura, mistura. Brindou, brindou. Virou, virou. Vai, jantar. Tim, tim, tim, tim. Um brinde pra... Falou, Dique. Dona Lena. Não me ligou. E o meu parceiro. Tim, tim, tim. Thiago. Aqui com a gente no Lajinho. Tim, tim, tim, tim. Ela é um brinde pra eu. Que não me ligou. Tim, tim, tim, tim. E me deixou solteiro. Galeguito do trompete. O mundo da fantasia. Hugo do Morro. O Bruninho. Jari no ladinho desde ontem, bicho. Obrigado com todo carinho também. Os nossos super usados aqui com a gente no ladinho. Vieram curtir o animal hoje nesse domingão. Aqui em Santo Isabel, rompendo fronteiras. A gente só tem a agradecer o carinho. Vindo comigo, Bruno, Breno, dona Tatá também. David Absoluto, que mobilizou toda a galera pra vir hoje. Obrigado, ele, a dona primeira aqui. A Vanessinha, agora foi. Deixa eu sofrer. Juninho Castro, meu bem, obrigado, Juninho. A sua dose. O Rodriguinho da equipe 5 e a primeira dança. Prepara, mistura, brindou, Santarém, brindou. Jorge. Virou. Tim, tim, tim, tim. Luciano. Tim, pra Juninho Soares. Tim, tim, não me ligou. Tim, tim, tim, tim. Me deixa solteiro. Não sou. Bora. Todos fracassados! Amiga Sazaki. Amiga parceira, só se for amiga solteira. Meu amigo Thaleson também, o An e a família rouba a cena. Eu falei que ela gosta muito de viagem, pode cater que lá em brejo, mas sempre o Jota, chama um seu amiga, escutarinho, namorado, no beijo, o Pedro, aqui na evolução, coração dessa mina balança, já já deu galão, não é culpa dela se o dedo dela não curte aliança, mas é fácil de ver que é sozinha, ela rouba qualquer cena. Mas dessa vez ela não tá sozinha, porque toda loura tem sua mão. Badala sócia, orgulhosamente, Marajoara.